3152. Tá no ponto de espera da almoçada, pronto. 3152 autorizado, Linhares, decolar o vento de 150 graus, 8 metros. Autorizado, Linhares, decolar da 10, tá? 3152. Sua decolagem foi aos 10, chama o controle 19 decimal 35. Obrigado, boa noite, 52. Boa noite, tá 3152. Boa noite, 3152, suba ao 3x0, saída PUCA. 330, saída PUCA, boa noite, 3152. Salvador, Chanel 6310. Na Perusque 58, decola com esquerda, saída é PUCA, transição Aracaju. Aciona o código 5054 e controle 19 decimal 35. 350 autorizado Recife via Perusque 58, após decolagem da 190, com a esquerda na PUCA Aracaju, 5054, 5935 ao controle, achando bem a 330. Está correto, chama para o posicionar. A chamada já. 2, agora com Recife, 12685, alterna 12545, boa noite. Poderia confirmar, portar 3152? 12685, tá 3152. 2085, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, é o Golo 604, autorização para Fortaleza, nível 390, frente da Alfa. 390, Fortaleza, será coordenado, senhor, informação Alfa correta. Monitore 118, meia, aguardando o corpo, provável momo, transição frote, senhor, 604. Ok, aguardem 118,6, Gol 1604. Pois não, senhor, 18,6. 118,6, afirmo. João 52, controle. Tá, 3152, controle. Oi, Salvador, objeto 6747. Confirma? 6747, senhor, solicitou 340 para Guarulhos. Gente, aguarde com o ajuste no 014. 1004, aguardando. Firma da Eldiné, seria? É, da Eldiné, isso. Controle Salvador, TAN 3305, informação ISC, boa noite. Boa noite, 305, desceu 040, chegada à mão, ajuste em Salvador, 10, 14, 1014. 1014, perfil da mão, desce pra quanto agora? 040, 40. 040, amigão, existe possibilidade de voar no Serra Vitor 366 para interceptar a final do RNAV da 10? Afirmativo, oi, Serra Vitor 366, desce para 2510, 1014. Ok, 2510, 1014, brigadão. 310 na escuta? Na escuta, vai se manter aqui por mais 2 minutos. Ok, sem problemas. É reautorizado o nível, corrijo o nível autorizado 330. Ciente, nível reautorizado 330, obrigado. Agora, cópia web, gente, 6747. 747 autorizado, para Guarulhos, nível 340, via Perisque 50, decola curva direita, saída da EL, transição de NER, aciona o código 5062 e o controle 19.35. Autorizado conforme 340, curva direita da EL de NER, Perisque 5062 e transponde 19.35. Correto, chama para o puxa acionar. Gol 604, vou copiar. Mais conta, prossiga. 604 autorizado, Fortaleza, nível 390, na peso 19. Decola curva esquerda, saída mango, transição frote. Aciona 5063 e o controle 19.35. Quem é autorizado, nível 390 para Fortaleza, Uppers voo no norte, primeira curva esquerda, saída Momo, transição frost, 5063 é o transponder, 119.35 é o controle, o gol 1604. Correto, chame para o puxa acionário. Chamarei para puxa acionamento, gol 604. Salvador, gol 889. 889, possível. Boa noite. Com autorização, Galeão 380. E 380, Galeão, aguarde cópia. Minha saída prevista? É a da Eobless. Obrigado. Torres Salvador, Chané 6310, pronto para início, táxi em forma, POB 104, autonomia 3 horas, Dela Salvador. Liga o táxi até o ponto de espera direita, chame pronto para decolagem. Liga o táxi direito, chame pronto para decolagem, Chané 6310. Utilizado no RNAV da 1033-05. 3305, complete aproximação, torre 18.6. 18.6, obrigado pelo seu auxílio, até já. Nada. Zero, autorizado, alinhado de decolar pista 10, vento 150 graus, 8 nós. Viva alinhado de decolar pista 10, Chané 6310. Torre Salvador 33305, uma milha para o Serra Vitor 372, já estável no procedimento. Ciente, continua. Aproximação, aguardando autorização de pouso 3305. Ciente, aguardando autorização de pouso 3305. Iniciando a decolagem, meia 310. Certo. Salvador, boa noite, azul 4006, cruza 200 para 150 na Mari. Azul 4006, desce para o 050, chegar a Mari, ajuste em Salvador no 014. 050, 614, em Salvador. Está 10, está 3305. 310, decolos 32, controle 19 decimal, 35. Para 35, boa noite, 310. Pushback, acionamento, gol na 604, portão 02. Autorizado, chama para o táxi. Chamarei para táxi, gol na 604. Controle o 6310, poderia agora presente posição Jamo para entrar na formação nessa frente? Autorizado, posição Jamo. O 3305, solo 35, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 612, na minha escuta. Alfa, Juliette, sua escuta, tá? 3305. Torre Otan, 3305, pode ingressar via Kilo e Pate 2 para não atrapalhar o pushback da aeronave da Gol? Não, mas não atrapalha não, ele faz o pushback ali antes da Juliette. Afirmativo, 3305. O pushback da posição dele ali previsto é deixar a taxa e Juliette livre, ok? O seu portão 6 não interfere. 612, é isso? Afirmativo, 612. Ok, obrigado, 3305. O 889 pronto para cópia? Autorizado, Galeão 380, nível aerovia presumiu no 4. Decola com curva direita, saída é da El, transição Bless. Aciona código 5064, controle 19 decimal 35. Autorizado 380, 154, da El Bless. Decola com curva direita, 064. Transposa 119, com controle, voo 89. Correto, chame para o... Fui estacionar. Quem checa esse equipamento está muito baixo. Chamará para o posto de estacionamento, voo 889. controle Salvador, Chané 6310, o senhor precisa, se possível, voar Aracaju da presente. É, mantenha a saída, o Chané 6310. Tá, mantenha 6310. Torre, o 3305 informa que não tem nenhum balizador no 612. Ok, gente, mantém então a posição aguardando a apresentação aí do balizador, que o portão confirmado aqui no sistema está o 612. Afirmativo, aguardando, 3305.